Amado Deus, arrependo-me por ter pecado contra o Senhor. Por favor, perdão. Eu quero fazer o certo. Jesus, obrigado por ter morrido por mim. Ponho a minha vida em suas mãos. Chegada a hora da verdade, estendido ali no chão, o coração se abre e o filho arrependido que negou o seu amor, face a face com a morte, faz o seu clamor, no seu último suspiro, declara o salvador, da esperança do perdão, por tudo que causou, bem aqui, neste plano terrestre, no asfalto quente, seu sangue ainda ferve, luzes de neon iluminam o seu corpo e a alma numa corda bamba, a um passo para o céu, ou o fundo do calabouço, para ser queimada como pecador porco. O semblante pesa, os olhos fecham, dizem que no paraíso só habitam aqueles que não pecam. Bom, parar pra pensar na Bíblia sagrada, esquecida no altar. Jesus te ama. Esquecida no altar. Te ama. Alexandre Grande e suas conquistas nos tempos mosaicos sem ideias futuristas já profetizavam o homem no espaço e Adolf Hitler definindo o holocausto. Homens cruéis cobiçando poder num banquete como deuses ditando o que fazer. Por ouro, fama e glória na memória, manchas de sangue por toda a nossa história. E na primavera de manhã transmitiam os horrores na guerra do Vietnã. Mulheres e jovens soldados aos pedaços, bebês contaminados pela lei do aço. Na era Bush não é diferente, pelo petróleo mataram muita gente. Governos mundiais nos projetos nucleares, pelo trono ainda mandaram esse mundo para os ares. Na periferia assim segue pão, daquele jeito. Na periferia pode crer que tem muita arma na mão e o crack vende bem. Uma pá de parceiro que tá se envolvendo entram no caminho mais fácil e obsceno. Então nega o medo e louco senta o dedo. Escravidão, exploração e omissão, gerando esse inferno violento, onde as pessoas se matam por dinheiro. Os jornais mostram a cidade modelo, e o resto do país passa mó veneno. Nas favelas vão crescendo os senhores do crime, que bate de frente com quem nos oprime. A polícia militar, que é especializada em humilhar, torturar e matar. Seja rico ou pobre, a fraqueza do homem é face a face com a morte. Face a face com a morte. A morte. A morte. O anjo da morte. A morte. A morte.